Honda 5067. Você motorizado 360, via Zulu 14, decola da 10, da El Bless, 5067 ao transponder, voo 1804. 1804, correto, reporte para o posto de estacionamento, gate 05. Chama essa posto de estacionamento 5, voo 1804. Então 3517, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável, intensidade de 02 nós, fica atento à chuva leve e setor de decolagem. Gente, alinha e decola, pistão 0, 709, desça e mantenha nível 040. Para o 040, adiante 709. A709, confirme nível que passa. Está cruzando 80, 080. 5%. Trip 5514, passa nível 100, chame Recife 126.85, alterna 125.45. 2685, 12545, bom dia. Decolador 14, controle 119.35, bom voo. 709, após pelo, desça para 2000 pés, ajuste 1014, um autorizado final, reporte estabilizado. Gente, vai cruzando 065, após pelo, 2000, favor estabilizado, 6709. Bom dia, TAM 3517. TAM 3517, contato radar na decolagem, subo nível 340, seta gole, transição fita. Olha o fita, TAM 3517, acendendo ao 340. Marco, tá autorizado o giro de manutenção, reporte por corte. Lima autorizado o táxi, reporte para ingresso 97. Positivo, para ingresso 97. Uno, 273, 1230, 173, 1. 1-1, sobe, bom dia, prossiga. Quente da novena, autorização Recife, pronto para cópia. Pessoal 9911, não podia confirmar a OBT, senhor? Uai. Papá Lima no ingresso para uma sete. Papa Lima autorizado a alinhar e decolar, pista 17, vento calmo. Capto. Papa Romeu, novembro avanço, estacionado, 02 a bordo, passar o táxi. 02 a bordo, autorizado táxi, aporte para ingresso na 17, Romeu Bravo Oscar. Não tem seu plano ainda no sistema. O total 9911 é OBC aos 50 desta hora. Aguarda mais um pouco. Graças. Porta abriu durante o voo aqui, chegou. Foi fácil de detectar. Seja, reporte pronto. Controle OTAN 3517. Sim? OTAN 3517 recebe um tráfego essencial 10 milhas a uma, de 1 para 2 horas, sem altimetria. Controle ciente, tráfego informado, descendo para 2 mil pés. De volta, Vitor, OTAN 3517, assim desvia desse tráfego. Mantenha o perfil, TAM 3517, o tráfego informado na posição de 2 horas, 8 milhas, na final do procedimento ILS, descendo para 2 mil pés. Tá certo. Pois não, 3 mil para 2 mil, 09. Gente, web 6709, reporte estabilizado no curto localizador. Vamos ali. Web 6709, apenas registrando mais uma vez, creio que o Centro Recife já tem registrado a... confirmação da inoperância do seu, da sua altimetria, modo Charlie. Por gentileza, registrar em livro de bordo para que o próximo etapa saindo do seu local de, a sua base, seja com o transponder operacional. Ô senhor, perdemos na decolagem em Recife, a empresa já está ciente, já aguardando no solo, pro senhor. Ciente. 3517, passa nível 110, chame Recife no 28.8, alterna 133.25. Pode repetir, por favor. Chame Recife 128.8, alterna 133.25, TAM 3517. Gente, TAM 3517, 1288.13325. Ah, estabilizado, 6709. Web 76709, complete final, chame torre 118.6. 1867. Bom dia, Web 76709. Web 76709, bom dia, confirme visual com campo baixado e travado. Afirmo. Web 76709, informe cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros, autorizado pouso, pista 10, vento calmo, chuva leve sobre o campo e pista 10 molhada. Pouse, tio. Livro pouso na 10, Web 76709. Posição Romeu Bravo Oscar. Alô, Salvador Gonoi, base 7 para inspecionamento, ponte 10. Autorizado no 897, reporte para o táxi. É autorizado para inspecionamento, transporte para o táxi no 897. Valeu, Maestro Lima, deixa o seu governo chegar na marinha. Patrão de Matango, prossiga. Tá no pátio 4, 45 para acionamento, conforme notificação para a Bela Cruz. Ciente, aguarde a cópia, Talimatango. Hotel Talimatango. Talimatango, autorizado Vera Cruz, 500 pés, decola do 7, curva direita, corredor Axé, controle 119.35, transponder 0115. Hotel Talimatango foi decolar, autorizado 500 pés para Vera Cruz, corredor Axé, vai decolar da 117, curva à a direita, controle 119.35, torre 1186, Hotel Talimatango. Só protege 3 pontos. 0115. Gente, já tem PLB? Afirmativo, são 6 pessoas a bordo. Gente, para acionamento, táxi, chamitoi 1-8, acima 612, Hotel Talimatango. Hotel Talimatango. Gente, a frente estreia turbulência do 737 que pousa na 10, autorizado a decolar pista 17. Vento variável, intensidade de 0-1 nó. Vento decolagem 17, vai provar. Jet 6709 solou aos 22, direita 121.9. Direita 121.9. Falou, bom dia, web 6709, que troca. 6709, táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Via Alfa reportará na Juliette da 67. Trânsito Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravasca. Romeu Bravo Oscar, senhor 5037. Sétima, que é a Delta livre frequência. Solo, voo 607, está iniciando o pushback nesse momento, ainda está autorizado, confesso? Isso não é reforço, tá? Solo, Vitor, Romeu Bravasca. 04, autorizado pushback, isso não é reforço para o táxi. Vai reportar. Como recebe a torre? Estou reporte da Papá para ingresso e decolagem, Hotel Talimatango. Voo 1715, aguarde para pushback acionar. Perdão. 1897 para o táxi, com 1168 a bordo, 3 horas e 15, alterna Campinas. Prisa chegada Mari, desce e mantenha nível 050. Mari 050. Firmo. 97, autorizado seu táxi até antes do través com 612. Atento a aeronave da companhia iniciando o pushback no gate 6. Gente, até a através da 612, está visual com a aeronave da companhia, 1897. Polo web 6709 para ingresso na Juliette. O 6709, autorizado seu táxi, Índia 01. Ok, autorizado para o Índia 01, web 6709. Matango autorizado a alinhar e manter pista 17. Tango autorizado a decolar, pista 17, o vento variável, intensidade de 0,3 nós. Controle da pista de decolagem. Ligando 30, chame Recife 128.8, alterna 133.25. 28.8, 133.25, Romeu Bravo. Desceu ao gol no 715? Isso, eu tenho uma aeronave da Gwen aguardando para continuar táxi no setor. Ok. O 607 da Gol está pronto para o táxi com 4 horas e 20, Galeão alterna, bordo 152. 9.35, bom voo. 9.35, tarde, matamos, bom. 7 Alfa 1861, considera Gol, 607. Gol no 897, livre táxi, seguindo a aeronave da companhia frente. Juliette Alfa no ponto de baixo, chamada Torre 118.62, aqui na H1, 104. Sim, autorizado, seguindo a aeronave da companhia, até 1.0. Boa noite, 97. Bom dia, senhor. Tarde, marcador. 1.7, 1.5, assim que a aeronave da companhia livre a causa, autorizado, pushback, acionar, gate 08. Positivo, assim que a aeronave da companhia passar na retaguarda, aí está livre o pushback pro gol 1.7, 1.5, 1.08. Positivo, prossiga. 3153, autorizado Galeão, nível 360. Piloto Zulu 14 até Toquinha, após Upper Alpha 317. Decola da 10 com curva direita. Saída da El, transição Blast. Controle 119.35, transponder 5065. Autorizado 360 Galeão, Upper Zulu 14 até Toquinha, após Toquinha, Upper Alpha 317. Decola 10 curva direita. Da El, transição Blast. Controle de saída 19.35 e o transponder 5065. Correto, reporte para puxa sonar, gate 03, stand 3153. Está pronto para puxa sonar, 3153. 3153, autorizado pushback em acionar, gate 03, reporte para o táxi. Camará para táxi, 3153. Matei na 10, gol 607. Para passagem à aeronave da companhia, após autorizado, táxi para o ponto de espera via Juliette Alfa. Laje Maratói, 1.8.62, QNH 1.0.4. Ok, vai aguardar a aeronave da companhia e depois vai seguir no ponto de espera, vai chamar 18.6, algum 8.04, bom dia. Bom dia. Confirmando, boa noite. Já está iniciando já o 1.8.4. Deu passagem, era lá da companhia. Fui no 804, autorizado seu táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chamada a torre 198, só meia dúzia. 7804. 7897, vai dar passagem para a nave da companhia. Gente, guarda de copo. Solo gol 1.7.5 para o táxi com 1.5.1 na borda, autonomia de 4 horas, alterna Campinas. Autorizado táxi, seguindo a aeronave da companhia Juliette Alfa no ponto de espera, chamar a torre 1.8.62, que negar 1.0.4. Livre táxi, é de aeronave da companhia via Juliette Alfa, ponto de espera da 1.0.18.6 torre, justado 1.0.4, gol 1.7.5. Olha, papacão, Tango Whisky Mike X-Way para Maceió, confirme nível. Sérgio Alves, cópia. Fala, é o Gol no 715. Gol no 715, solo para você. Vou informar um forte chat de fundo na... quando o senhor transmite, também quando não está transmitindo. Sérgio. Solo Salvador, total 9911. Gente da Papá, autorização Recife, pronto para cópia. Total 9911, aguarde, confirmando nível 310. Firmo. 07 Adael. 380 Adael, gol 9607. Voo no 897, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera da 1-0, 897. Solo, tá 3-1-3. Autorizado Guarulhos nível 320 pelo upper Whisky 50, decola dono 0 com curva direita, saída da El Transandina, controle 119.35, transponder 5101. Correto, reporte para posicionamento, que é 02. Será posicionamento, posição 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patango, Whisky Mike X-Way, autorizado Maceió, nível 150 pela Golf 677, decola da 107 com curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, controle 119.35, transponda 5102. 1.0 da 1.0, pronto. 1.715, bom dia, mantém o ponto de espera da 1.0. Mantém. 5.102, no transponda. Whisky, Mike, X-Way, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Quatro pessoas a bordo, que a era está aparecendo. Para acionamento ataque Chame Torre, 1-8, acima Medusa. Eu aqui, obrigado. Total 9911, cópia. Pronto. Total 9911, autorizado Recife, nível 310, pela Upper Wish 58. Decola dando 0 com curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 119.35, transponder 5104. Autorizado Recife, nível 310, pela Perus 58, decola da 10, curva esquerda após, saída Pucca, transição Aracaju, controle 119.35, transponder 5104, total 9911. Total 9911, correto, reporte para pushback e acionamento do Pato de 3. Cabeceira 1-0 deslocada 90 metros, chuva leve sobre o campo e pista 1-0 molhada. Mike Tango Léo. Gol no 897, autorizado decolar, pista 1-0, vento variável, intensidade de 0,4 nós. Gente, Mike 97 iniciando a decolagem na, 8, na pista 1-0. A 379, número 2 no setor, aguarde para o pushback acionar. Oi, desça para o 050, chegada Mário, ajuste no 014, 1014. 0, uma área 1014, no nosso. Uno 607, chame Recife, 128.8, alterne 133.25. 288-133-25, Uno 607. Deslocada 90 metros, autorizado pouso, vento 010 graus com 05 nós. Livre pouso, 10 mais tanto. Uno 897 decolado aos 37, controle 119.35, bom voo. 1935, muito obrigado, até um bom dia. Bom dia. Estou muito bom dia, o voo 897 voltando, está no nós da vítima, cruzando 1700. Uno 897, contato na decolagem, suba o 360, se der gole. A gole para o 360, 897. Uno 7 no 5, alinha e mantém pistão no 0. Alinha e mantém a 1 no 0, gol no 7 no 5. Controle, gol no 922. 922, controle, prossiga. Precisa efetuar o RNAV para a aula 0. O 922, oi TAP, está presente. Após o TAP, o Serra Vitor 366, esse é para 2.500. E TAP após 366, 2.500, gol no 922. Bom dia, está em identificação, mantendo 3 ou 2 na próxima função. Solo Salvador, Rio 9641, com informação Papá. Rio 9641, nível 310, Fortaleza, guarda e cópia. Aguardando cópia, você escuta 9641. Paulo Salvador, UTAN 3, Uno 53, está pronto para o táxi com Uno 3, 2 a bordo. Autonomia de 3 horas e 56, alternativa primária, Campinas. Viável, intensidade de 0, 4 nós. Livre decolagem da 1-0, gol na 7, no 5. 325. Uno 288, alterna 2, 3, 25, gol no 804, bom dia. Secundária, Uno 3325, 133. 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado táxi via Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 3. Dirigindo Mike Tango Lima, autorizado táxi via Alfa, reportará antes daquilo. Antes daqui, ó. 3179, não sei. 3179, autorizado, puxa sinal, reporte para o táxi. Obrigado, puxa sinal, você puxa o táxi, 3179. Os ingressos, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Whiff,